E aí, coisinha linda do titio e da titia, aproveita e faz a sua boa ação do dia. Envie esse áudio para algum amigo antes de começarmos a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Superação da falta de dignidade de brasileiros que convivem sem banheiro em seus lares. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. As manilhas e o vaso sanitário doados por vizinhos estão parados há meses na casa de Maria Francisca de Moraes Araújo. Falta dinheiro para construir um cômodo essencial. Eu nunca tive um banheiro, de jeito nenhum. Nem de pano assim, porque não tem onde fazer, conta. Há 32 anos, ela mora em uma casa na periferia de Teresina. O imóvel de alvenaria é pequeno, não tem sequer um quintal. Sem banheiro, ela toma banho na calçada. Eu encho um balde de água e me banho ali. Me molho com roupa e tudo, porque com vestido ninguém se banha não. Se molha, diz. Desempregada, ela vive com R$600 do Bolsa Família e conta com a solidariedade dos vizinhos quando precisa usar o banheiro. É muito ruim ver a pessoa querer fazer uma coisa e não ter aonde e nem ter condição de fazer, afirma a aposentada Maria do Carmo Vieira. Maria não está sozinha. De acordo com o IBGE, 5,7 milhões de brasileiros não têm banheiros dentro de casa. É gente que, na maioria das vezes, vive em lugares onde até o acesso aos serviços de saneamento básico é precário. A ausência de um banheiro dentro de casa é a realidade de quase 10% das moradias no Piauí, índice maior que a média nacional. Texto 2. Data instituída para alertar sobre a precariedade dos serviços de saneamento básico, o Dia Mundial do Banheiro foi criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2003. Assim, 19 de novembro é uma data para fomentar ações que possam ser pensadas e elaboradas visando a alcançar a universalização do acesso à água potável e ao atendimento de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. A ausência de banheiros chega também às escolas brasileiras. Segundo o Censo Escolar Ano Base 2020, o número de escolas públicas sem banheiros é de 4,3 mil, indicador que aumentou em relação ao ano anterior, quando 3,2 mil ambientes escolares sofriam com essa ausência. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2019, presentes no estudo do Trata Brasil, intitulado Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento, mostram que o atraso escolar é uma das consequências da ausência dos serviços básicos. O relatório constatou que a falta de banheiro na residência aumentava em 1,5% o atraso escolar dos jovens, afetando diretamente o desempenho escolar de alunos e alunas. O saneamento interfere no futuro profissional desses estudantes, influenciando nas chances de progressão para o ensino superior e na qualificação dos jovens que recém ingressaram no mercado de trabalho. Durante o período do vestibular, os estudantes que sofrem com a ausência dos serviços básicos sentem um impacto em seu desempenho nas provas. Isto é, informações do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, revelam que os jovens que moram em residências sem banheiro de uso exclusivo têm desempenho pior que aqueles que moram em residências com banheiro. Para as alunas, a precariedade do saneamento se torna ainda mais prejudicial, por consequência de não ter como se higienizar no período menstrual. Assim, as estudantes precisam se ausentar mais durante os períodos de aulas, o que reforça o atraso escolar dessas jovens. A pobreza menstrual é mais um dos problemas agravados pelas más condições de saneamento básico no país. De acordo com um estudo que conta com o apoio do Instituto Trata Brasil, entre 2016 e 2019, o número de mulheres sem banheiro em casa cresceu 56,3%, passando de 1,6 milhão para 2,5 milhões. E mais, 24,7 milhões de brasileiras não recebem água tratada com regularidade. E as mulheres que não têm acesso a esse serviço comprometem uma parcela maior da renda com a compra de absorventes e coletores menstruais. Fica claro que universalizar o saneamento vai muito além da saúde. Os serviços básicos são essenciais para que a população tenha uma vida digna para estudar, trabalhar e ter seu tempo de bem-estar. A precariedade da infraestrutura do saneamento básico reflete em diversos âmbitos da sociedade, seja na área da saúde, da educação, no rendimento do trabalho e no turismo, como também reforça a desigualdade de gênero. Texto 3. O texto 3 trata-se de uma imagem. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.